veio para fazer você desistir. É verdade, o impossível está insistindo em não se despedir. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra lhe dizer: não é o fim. Até a porta que outrora estava aberta agora se fechou. Envelheceu, passou da validade. Quem te prometeu, irmão, é fiel de verdade. Não é homem pra que minta, ele tem todo o poder. Não pense que você por Deus, irmão, estava esquecido. Quem te projetou foi Deus, teu verdadeiro amigo. Faz o impossível, prova que é incrível. É Jeová Jireh.